fora do céu a constelação, e o cruzeiro do sul cravejado no chão. Quero ver nuclear as ogivas do coração, e os anéis de Saturno girando em Plutão. Ativar o vulcão, não importa que grau, degelar a tal ponto que vire um mingau glacial, sem perder o juízo, alcançar o final, o peito na fundição. Ter coragem pra ver o horizonte na vertical, sem fugir quero ver quando o sol correr na horizontal. Quero ver despencar lá do céu a constelação, e o cruzeiro do sul cravejado no chão. Quero ver nuclear as ogivas do coração, e os anéis de Saturno girando em Plutão. Ativar o vulcão, não importa que grau, gelar a tal ponto que vire um mingau glacial, sem perder o juízo, alcançar o final, o peito na fundição, yeah. Liga tudo no coração, ter coragem pra ver o horizonte na vertical, sem fugir quero ver quando o sol correr na horizontal. Pra ver o horizonte na vertical, sem fugir quero ver quando o sol correr na horizontal, yeah. Ter coragem pra ver o horizonte na vertical, sem fugir.